Salve, punks! Estamos aí chegando aí mais um programa, aí, o quinto programa, né? Dessa vez sobre Ocupas. Mas antes de mais nada, que eu acabei me esquecendo também, né? Não pensei muito nisso, não sei. Não tenho muito essas formalidades de. Não que seja mal agradecido, né? Mas não tenho muito também na minha mentalidade esses comportamentos de agradecer, de cumprimentos, de todas essas coisas, essas etiquetas sociais, né? Ainda mais entre punks, que eu sei que os punks é uma troca livre, espontânea, né? Pelo menos punks afins, né? Pelo menos do meio que eu sempre interagi, né? Mas dá um valeu aqui, né? Pelo espaço aí, né? Da Periferia Resistir aí, da galera da Periferia Resistir. Especificamente aí o Johnny, né? Que eu tive contato direto, assim, já conheço há mil anos, né? Mas mais recentemente tivemos contato direto aí, demos um rolê junto aí, né? E que pelo espaço aí. E também pela, digamos assim, influência, né? Pelo programa, né? Perifericista, que eu acho muito massa. Que, né, foi uma influência pra mim estar fazendo esse programa aqui também, né? Assim, que é um tipo de programa, de temática de programa, né? Dos temas que ele aborda lá no programa, que eu acho muito massa, né? Que tem a ver com a esfera do que eu entendo como punk, né? As abordagens e tal, as perspectivas, né? E o programa Demotape também, né? O Thiago e o Pezão também, que recentemente também tive lá com eles dando um rolê lá, fizemos um som, aprontamos várias lá, né? E tal. E o programa deles também, que é muito massa também, que é outra referência pra mim também, né? Pra mim tá podendo fazer esse programa assim, né? Tô sempre ouvindo e me inspirando lá, né? Nesses programas aí. E todos os outros programas da Periferia Resiste que eu acho massa, todos eles, né? Os Racionalistas, o que tinha lá do Calão, que tá parado, né? Eu acho, não sei se vai voltar, né? Mas tomara que volte, muito massa também. Viagem Sem Destino eu ouvi algumas vezes, mas é um horário meio ruim pra mim, na parte da manhã, né? Mas eu já ouvi alguns também, é bem massa, tá ligado? O Ouço Vozes, que tava rolando também, está parado, né? E todos os programas aí, muito massa, tá ligado? Que tá enrolado na Periferia Resistir. E aí, valeu aí pelo espaço aí. Antes tarde do que nunca. E aí, me esquecendo também, a Invasão Sonora, né? É muito massa também. Então, esse daí é o quinto programa, né? E esse aí, esse programa, provavelmente os dois próximos, vou abordar os materiais das Ocupas que rolou no interior de São Paulo ali, e as conexões entre essas Ocupas, mais uma outra Ocupa que rolava na Zona Leste SP, Guaianá. Eu não tenho material dessa Ocupa, não tenho muita informação sobre, que eu não colava por lá. Eu era meio... sou ainda, né? Meio desconfiado de dar rolês na capital de São Paulo, né? Mas as galera, sempre que eu tava lá na Ocupa, sempre tava indo colar pra lá, pros eventos lá, ou outras atividades próximas, e depois colava pra lá, né, e tal. Era uma área bem tensa, né? Aí era Ocupa Guaianá, né, que ficava em Guaianá, na Zona Leste SP, que o pessoal carinhosamente chamava de Guaianazes com Z, I e S, né, porque era Guaianazes com Z, SES, né? O pessoal chamava de Guaianazes, porque tinha muito white power para aqueles lados de lá. Eu me lembro das histórias que o pessoal contava, né? E aí, essa ocupação eu não cheguei a conhecer, mas rolava mais ou menos na mesma época que rolava as ocupações no interior, né? E não sei quanto tempo durou. E aí, nesse episódio aqui, eu vou abordar uns materiais aleatórios. Então, eles vão abranger várias épocas dessas ocupas, desde o Dandara até a Casa Reciclada, que foi a última, né? Que resistiu, que ficou mais tempo, né? Acho que, na verdade, ainda existe, né? Mas não mais como um centro cultural, né? Já há bastante tempo, né? Que se tornou mais moradia, né? Ou não sei se eles ainda organizam alguma movimentação punk por lá, mas nem sei como é que ficou a história, assim. Eu tinha umas notícias que eu tive, foi lá por volta de 2010, 2011 e tal, mas nunca mais tive notícia, nunca mais vi mais nada, nenhuma produção cultural vinda de lá. Mas até tive contato com algumas pessoas que moraram lá ou ainda morava pela internet, né? Mas aí vai ser isso, vão ser vários materiais, né? Vai começar pelo Dandara, não é a primeira, né? Na verdade, o Taturana acho que é a primeira, né? Porque começou tudo lá no Donatina, né? Eu acho que a galera do Donatina foi se espalhando por todas as ocupações aí, né? E tipo, o Donatina era um espaço cultural, né? Alugado, né? Tinha uma ajuda de custo lá, eu acho, da Unicamp, não, de alguma coisa de grana, assim, que eu me lembro que eu ouvi falar na época, né? Uma Xerox de graça também, que rolava no Unicamp para fazer os eventos, né? As atividades de materiais, né? Para produzir. Eu cheguei a ir lá algumas vezes para xerocar material lá, né? Então, quando rolava evento, a gente fazia os cartazes lá, os zines das Ocupa, né? E tal. E aí, depois, parece que o Donatina... Não sei se o pessoal... Não sei como se deu exatamente, né? Mas sei que aí rolou a Pomba Negra, né? Porque já rolava a ocupação na Estação Mogiana há muitos anos. Já rolava de gente morar lá, né? Que a ocupação, tipo... Papo já tinha mais de 20 anos, a estação abandonada. E já tinha pessoas morando por lá, né? Nesse tempo todo, assim, né? E, inclusive, um vizinho da Ocupa dos Punk lá, né? O Thor, né? Mai Thor, não sei, não lembro como é que era o nome, se era Thor, se era Mai Thor, só um coroa que ele morava lá, era um dos mais antigos moradores da ocupação, e ele era vizinho dos punk e ele era muito da hora. E aí a galera do Donatina, uma boa parte, o coletivo, né, que mesmo que morava na Donatina, foi migrando pra lá, né, pra Pomba Negra, né, já tinha algum punk que já estava por lá, não sei se não me engano, o Alemão, mas não sei se o Alemão também era punk, ou se em algum momento, quando eu conheci lá, já estava mais envolvido com a capoeira, né, mas eu acho que talvez tenha sido nos primeiros moradores dessa galera desse rolê aí, né. E aí começou lá no Pomba Negra, mas antes do Pomba Negra, acho que já tava rolando Taturana em Atibaia, que eu me lembro que eu colei lá no final de 2000, e aí eu não sei se já tava rolando Pomba Negra. E aí depois eu conheci o Dandara, e depois, por último, eu conheci o Pomba Negra, né? Primeiro eu fui pro Taturana, né? Lá no Punk Nick, que eu abordei até no último programa, né? E... colei muitas atividades lá, fiquei bastante tempo indo e voltando pro Rio, colando lá no Taturana, participando das atividades, de alguns gigs, né, fortalecendo lá em várias coisas. E aí, volta e meia, eu transitava lá pro Dandara, né, pegava, né, as rotas que o pessoal fazia pra pegar carona, baldeação, pra pegar os ônibus mais barato, ou até calotar um ônibus ou outro que rolava, né? De Campinas eu sei que rolava vários, de Atibaia eu não me lembro, mas de Campinas pra Piracicaba eu sei que rolava. Tinha uns que você ia pro Sumaré e dava calote e tal. Ah, mas... E aí eu ia lá no Dandara também. Aí eu participei das primeiras atividades, algumas atividades lá, né? Pra ligar a luz e tal. Dei uns rolês lá, que eu até relatei no outro programa também, num rolê lá. E depois que eu tava no Dandara, eu voltei pro Rio uma época, e aí fiquei um tempinho no Rio. Aí a Suzana, que tava em Atibaia antes, quando eu tava lá em São Paulo, ela tava em Atibaia, aí ela apareceu lá pelo Rio, aqui pelo Rio, né? E aí me chamou pra ir pra dar um rolê, né, de BR e tal. E aí a gente foi parar em Campinas, né? Chegamos lá em Campinas, colamos lá na Pomba Negra. E Ficamos por lá uns dias, mas a intenção, a gente tava pensando em alugar algum lugar pra de repente morar junto, né? Fazer alguma coisa assim, né? A gente tava mais ou menos trocando essa ideia, mas aí a gente viu que tinha uns galpão abandonado lá, né? Na estação, né? Lá no final da plataforma onde tinha o Pomba Negra. E aí a gente resolvemos falar, vamos ocupar lá aquele galpão lá, né? Não sei como chamava aquilo, era um cômodo bem grande, era tipo um galpão mesmo, né? E aí a gente foi, só que não tinha entrada não tinha porta de entrada pra lá. Porque entre o Pomba Negra e lá tinha a ocupação, a moradia dos Noia, né? Tinha bastante Noia lá. E aí, pra chegar nesse outro galpão, tinha que passar por dentro da casa dos Noia, pegar um corredor e sair lá. E aí, esses galpão, tudo, esses quartos que estavam tudo abandonados, os Noia faziam de banheiro, jogar lixão, né? Era cheio de entulhos de lixo e tal. E aí a gente foi por fora mesmo, pegamos umas marretas, quebramos uma parede, foi uma trampa pra quebrar a parede, pra fazer uma porta, né? E aí era aquelas paredes antigas, né? De construção antigona, as paredes grossonas, quase 1 metro de largura, também não exagera, mas tipo isso, muito larga mesmo as paredes, uma trampa pra quebrar, né? E aí quebramos, e aí fizemos uma porta de barro, de argila, né? Quer dizer assim, onde bota os portal, né, da porta, né? A gente não tinha grana ainda pra comprar cimento nem nada, e também falamos, vamos fazer de reciclagem mesmo, né? E aí pegamos, fizemos de argila tudo, botamos o portal e botamos uma porta, né? E aí começou o refúgio, aí a gente ocupou, isso aí foi o refúgio. Foi eu, Suzana e Nina, que quando a gente tava lá, a gente conheceu a Nina. Acho que a Suzana já conhecia a Nina, eu não conhecia a Nina, porque eles são do Sul, né? A Suzana e a Nina são lá do Sul. E aí eu conheci a Nina e aí a gente criou uma afinidade assim, né? E aí falou, ó, vamos ocupar e ocupamos lá, né? E aí fomos construindo lá aos poucos o espaço, né? Do refúgio, né? Eu fiquei por lá por volta quase 1 ano por lá, né? E aí a gente ajudou a organizar várias coisas lá no Pomba Negra, né? Que normalmente essas atividades culturais eram tudo no Pomba Negra, né? Tinha mais espaço, tinha salão de festa, biblioteca, várias coisas. Sala para onde rolava os vídeos, confraternização da galera, né? E aí rolava evento de teatro, poesia, capoeira, as bandas, evento para criança, festas variadas assim, né? Rolava oficinas de várias coisas, de batucadas, rolava cursinho, né, de esperanto, inglês. Toda semana rolava sessões de vídeo, né? E a gente botava vários vídeos das manifestações. Quando as galera ia pra SP, pra capital, trazia vários vídeos, documentários dos gigs lá, ou de coisas antigas que já tinham rolado em outros lugares, documentários das manifestações, também as filmagens das manifestações que a galera ia colar. Eu lembro que uma da Alca, a gente assistia muito as manifestações da Alca, que foi uma causa, assim, né? Nas primeiras vezes que as galera usou as estratégias de black bloc, né? Que a gente até então soube aqui no Brasil, né? E aí lá no refúgio era... Nem vai ter muito material aí sobre o refúgio, porque o refúgio a gente fazia mais parceria com a Pomba Negra, o refúgio ficava mais com moradia, algumas reuniões mais secretas, digamos assim, mais restritas, digamos, alguns determinados punks mais afins, porque lá tinha muito punk, muita diversidade de punks, né? E aí tinha as galera mais hardcore, a galera mais anarco, a galera mais capoeira, a galera mais crustzeira, as galera mais... tinha bastante diversidade. Então aí, às vezes a gente fazia umas reuniões alvo refúgio, fazia umas reuniãozinhas mais com os temas, mais temática, só pra quem tava interessado, né? Mais afim, pra galera mais afinizada, assim, né? E não, até então, até o momento que eu tava lá, não tinha rolado nenhuma atividade cultural diretamente lá. A gente sempre ajudava a organizar, a gente propunha atividades culturais e fazia lá no Pomba Negra para ter mais espaço, né? E aí, às vezes, o refúgio ficava mais isso, um espaçozinho de conspiração, tá ligado? E aí, pra fazer, pra dividir tarefas também e tal, né? E aí, a gente foi montando lá aos poucos, né? Mobiliando o espaço, né? Não tinha divisão de cômodo, né? Um cômodo só, a gente teve que dividir, né? Fiz meu quartinho, Suzana dela, Nina dela. Aos poucos, né? A gente foi fazendo banheiro e tal, limpeza geral. Lá tinha muito problema com o camundongo, epidemia de escorpião, que era muito comum pra aqueles lados de lá. E aí lá os chãos é tudo de taco, né? E aí volta e meia pegava escorpião embaixo dos tacos, né? E tal. E aí a gente no início não tinha geladeira, não sei se depois passou a ter, depois que eu saí de lá, mas a gente conseguiu fogão e tal. E a gente guardava as coisinhas nos isopor, assim, e algumas coisas, né, dos reciclos, mas que podia estragar mais rápido, a gente guardava lá na geladeira do Pomba Negra, né? Era uma troca bem massa, assim, né? E depois a galera do squat da Andara em Piracicaba foi desalojado e foram lá e ocuparam o intruso, que também era um cômodo lá nos fundos das casas dos Noia, né? E aí teve que abrir um espaço lá, uma outra entrada, né? E aí foi e fomos lá, limpamos o cômodo todo, que era também um lugar onde os caras jogavam lixo, cagavam, faziam porra toda, tinha uma montanha de quase 2 metros de altura de lixo. E aí foi mó foda, né? Botar camisa na cara pra limpar, porque era muita podreira. E assim, era só de um cômodo pro outro pra casa dos caras, assim, né? E bem normal isso lá, como eles viviam assim, né? Era até um pessoal que tinha algumas pessoas, assim, né? Que interagia com a gente, às vezes até colava nos eventos, assim, lá das Ocupas, né? Mas a gente sempre ficava de olho aberto, porque tinha umas galerinhas da rataria daqui, roubava qualquer coisa que desse mole, né? Não tinha muita coisa de valor, né? Mas qualquer rádiozinho toca fita, né? Toca disco que desse mole, né? Se os caras, a gente estivesse lá. Então sempre quando saía pra rolê, sempre tinha que alguém ficar na ocupação lá. Mas normalmente isso não era problema, porque ela sempre colava muito. Lá, principalmente no Pomba Negra, sempre tava em média de 20 punks, assim, né? Principalmente pós-eventos, antes de eventos e tal. E aí, nesses material que eu vou ler, não tem muita coisa sobre o refúgio. Tem uma foto que eu peguei nos material aqui junto com o som da Auto Cadáver. E a gente fez um projetinho sonoro, eu, Nina e Suzana, né? Mas não sei que fim que levou depois, se elas deram continuidade, mas eu ficava na bateria, Suzana na guitarra e Nina no baixo. E eu peguei depois que eu saí fora, eu não sei que fim levou, mas a gente chegou a ensaiar uma ou duas vezes só. E aí, mas tem produções individuais de cada um, né? Zines, tem meus zines, eu fiz vários zines lá, 3 ou 4 zines lá no refúgio. Eu já li no próximo episódio, acho que a maioria deles, no episódio anterior, né? Ah, tem um zine da Nina que eu vou ler, acho que no próximo episódio, que é o Vertigem. Tem o zine do Dino, do Osmar, que era o pessoal do Intruso, né? Mas acho que o zine do Osmar foi feito lá no Dandara ainda, que era, e tinha o zine do Intruso, né? Que eu vou ler, né? Que eu vou ler hoje nesse episódio. E 2 zines, né, até então, que eu tenho aqui, e um cartaz, não, 3 zines, né, um que foi feito já pós Dandara, né, que é 2 zines do Intruso, acho que feito lá, um feito no Dandara e outro feito no, eu não sei a cronologia certa, eu sei que foi feito um no Dandara e outro foi feito lá no já quando eles estavam em Campinas, né. Que aí eles ocuparam lá, né? Fizeram, e aí quando essa galera do Intruso colou lá, né? Que deu um gás pra montar um estúdio, né? E aí eu me lembro que a gente, quando eu saí de lá, tava começando a construir, né? Montar o estúdio, foi um outro quarto, outro galpão que a gente também foi lá, limpou, que era dos Noia também, né? Que quer dizer, os Noia usavam de lixão, né? Que eram várias coisas lá que eles usavam de lixão. A gente foi lá também, abrimos mais uma passagem e aí fomos lá e começamos a montar a ideia do estúdio, né? Então era bem grande lá, né? Só quase toda uma plataforma inteira, assim, de ponta a ponta, assim, quase todos os punk ocuparam lá, né? E aí tinha outros pessoal ao lado, assim, né? Afins, assim, né? Eu me lembro de uma época que tinha uns hippies lá, que morava lá bem quase na entrada, né? O pessoal lá que trabalhava com reciclo carroceiro, que às vezes trazia algumas coisas pra gente da rua, assim, na carroça deles. Tinha a ocupaçãozinha das crianças que a gente fez, né, entre as duas plataformas, né, que era uma plataforma onde tinha os galpões e uma plataforma no meio que não tinha nada, era só a plataforma mesmo. Aí o pessoal usava de varal, aí usava pra plantar, às vezes quando a gente fazia comida a lenha, aí a gente usava lá. E aí entre essas duas plataformas a gente fez umas casinhas de madeira, assim, né, tipo essas casas de madeira, né, pro tamanho das crianças, assim, junto com um parquinho. E aí botamos o nome de Squat Mandioca, né? E tem outras fotos aqui do Crustin, que era o filho da Suzana, ele tinha 3 anos, né? Nessa época lá. E aí várias fotos dele dentro da casinha, assim, né? Escrito Squatch Mandioca e tal. E todas as crianças lá da comunidade iam lá brincar lá no parquinho lá e tal, que os punks fizeram, né? E aí o Dia das Crianças fazia evento das crianças lá, né? E tal. Aniversário de algumas crianças também lá, que era mais afim com a galera lá, né? Que brincava com o Krustin, fazia lá também. E aí depois que começou a rolar essa ideia de construir estúdio lá, e aí começou a rolar as trocas de ideia, eu me lembro de um evento, que a gente se reuniu no evento, aproveitar vários punks que estavam por lá pra fazer uma cooperativa de bandas, né? Que depois parece que vingou, essa coletânea e tudo, né? Buraco Negro, acho que é o nome da coletânea, agora a memória me falhou aqui, mas acho que é isso. E aí rolou essa cooperativa de bandas, né? A ideia surgiu ali no evento lá, que acho que até tem um cartaz aqui desse evento aí. Foi um evento bem massa, veio muitas galera, bastante gente colou lá, né? E aí lá no refúgio, no dia do evento, né? Rolando os eventos, as atividades lá no Pomba Negra, e lá no refúgio a gente fez a troca de ideia para fazer a cooperativa, né? E tal. E aí foi os primeiros passos aí nessa época aí, né, pra ideia da cooperativa. E aí tinha várias bandas rolando lá, que as bandas que eu me lembro que tava nativa lá, a favela, que não era todo mundo que morava na ocupação, mas era a maioria da galera que morava lá na ocupação, né? E acho que só o Negão, que na época que não morava lá, né, que era, morava lá em São Paulo, na capital. E tinha o Catarro Bruto, Custo Couro, Alto Cadáver, entre outras bandas que eu não me lembro agora. Algumas eu vou rolar aí no programa aí, que tá nas coletâneas, algumas que eu tenho som. E aí muita coisa, os materiais por si só vão falar, assim. Tem uns vários relatos, né, de algumas atividades, de algumas coisas, de pensamentos das galera, alguns textos sobre temas que a galera, né, que atingia diretamente a galera, sobre punk e outras coisas, né, sobre ocupações em geral, né. E aí muitos materiais vão falar por si só, assim, né? E aí que eu for lembrando outras coisas, provavelmente eu falo no próximo programa. Por esse programa acho que já até ficou bastante extenso, parece que vai ficar bastante extenso, né? E aí talvez role até menos sons nesse programa. Aí nos outros programas eu vou abordando mais algumas coisas que eu for lembrando. E aí por enquanto é isso, aí vamos ficar aí com os material aí e rolar um som mais sonzeiro aí das ocupas mesmo. Para a consciência, para a sabedoria, para a ser. Para a ser. Para a ser.

para girar. Acabei! Thank you. nossa mentira, de nossa piedade, ainda é salado. Pobre, a rica será ainda mais rico. Faça da casa, faça da casa. Faça de cara amanhã. É o capitalismo, anticorrupção, na terra. Ah! Então, esse primeiro material aqui que eu vou ler, ele é um pouquinho... São vários materiais misturados aqui num só arquivo, né? Que, na verdade, esse material eu peguei junto com a demo... uma das demos do Auto Cadáver. Eu não tenho esse material impresso ainda, né? Mas talvez eu pretenda ter impresso mais pra frente. Mas esse material eu peguei recente, né? Que nas demos que o Thiago me mandou da Auto Cadáver, eu não tinha ainda pego esse material. E é só acho que dois zines do Intruso, o número 1 e o número 2. Tem mais algumas outras coisas sobre as ocupações, outras coisas aqui perdidas que eu não sei se são alguns cartazes, né, de sobre o desalojo da estação Mogiana, algumas outras coisas que eu não sei se são textos de partes de zines, né, eu não sei. Eu sei que as duas primeiras partes são os dois zines do Intruso, tem sobre a Casa Reciclada também, em Atibaia, tem algumas fotos e sobre o Dandara em Piracicaba, e eu vou começar lendo primeiro os zines do Intruso. A capa desse primeiro zine é uma foto, tá meio, né, como sempre, né, essas xeroxes antigas, né, é um prédio assim, né, parece ser alguma ocupação, eu não sei se é a estação Mogiana, porque eu não me lembro que a estação Mogiana era tão alta assim a parte da frente, mas poderia ser a parte da frente da estação Mogiana, mas eu acho que não é, não é algum outro prédio ocupado de repente, né, referência, e tem uns punks assim embaixo, eu acho, né, porque dá pra entender, tem nas costas do Jaco assim, escrito Class War com a caveirinha, né, escrito Núcleo de Contra-Informação embaixo, em cima Intruso, nome do zine, né? Infozine Squatter, número 1. Eu acredito que seja o número 1 esse, está cortado a digitalização, né? Faltou um pouquinho de atenção na hora de digitalizar, né, Thiago? Mas tá massa, dá pra sacar todo o resto do zine, só essa parte da capa que cortou um pedacinho. E aí eu vou ler aqui mais ou menos na ordem que tá aqui, eu não sei qual é a ordem dos textos na coisa, mas são textos fechados por cada página, então é de boa. Nessa página tem umas colagens de fundo, bem de vários tipos de imagens, né, assim, de esqueta, ocupação, prédios, assim, né, que eu acredito que possa ser referência a ocupações, né, mosquitinho, punk, um monte de coisa assim, de fundo, né, e aí vem a colagenzinha em tirinhas por cima. Movimentação Squatter. Se inicia em vários países pela necessidade básica de moradia, fazendo valer suas ideias e expressões culturais. Tende por opção tomar o controle de suas vidas, vivendo em microcélulas uma experiência comum unitária de ação e resistência, levando a raiz do problema da falta de espaço, criando alternativas de teatro, bares, oficinas, rádios, estúdios, ateliês, vídeos, cooperativas, imprensa marginal, ganhando a vida sem perdê-la. No trabalho alienado, reciclando tudo que se descarta desta sociedade consumista, enfrentando diariamente a ameaça do desalojo com a especulação da mídia e a violência de aparato estatal, relações humanas com afinidade e confiança para um possível respeito às diferenças, geridos por indivíduos e coletivos autônomos, criando a possibilidade de vivências, toda uma diversidade cultural negadas pelo capital e sua padronização de mentes numa lata que não se faz só com palavras, mas atitudes de ruptura, manifestação contracultural, sustentando diferentes valores e destruindo os alicerces da propriedade privada, ocupando, reciclando e abrindo espaço para a liberdade. Ocupe La Mundo. Contra cultura e movimento. Próxima página. Distro. Interrogação. Qual seria hoje o intuito de uma distro no meio punk? Interrogação. Divulgar as expressões contraculturais? Interrogação. Se tornar mais uma lojinha pseudo-alternativa que comercializa e massifica nossa identidade ainda com a desculpa de vender o punk a qualquer um para cobrir gastos com material e postagem? Muito se critica do monopólio de alguns na cena, mas pouco se faz para reverter essa situação. Mesmo com as dificuldades com a correspondência internacional, preço alto, demora em contato, língua estrangeira, punks em vários lugares passam suas produções num contato direto de quem nutre sentimento punks para punks, valorizando sua essência, coisa que o dinheiro só consome e banaliza. Na nossa concepção, o objetivo de uma distro não é só facilitar o contato com esse material, mas difundir entre pessoas que se interessam e correm atrás por afinidade. Não só um mero colecionador de merda, mas uma vivência que buscamos além da questão sonora. Toda uma gama de contra-informação que as bandas, zines, coletivos passam ao existirem em realidades tão diversas. Queremos expor em catálogo apenas materiais disponíveis à troca, incentivando com isso a produção marginal fora desse contexto, que lucra com nossa movimentação, primamos pela vitalidade e autonomia de cada indivíduo com uma proposta sincera e coerente com o que acreditamos ser de total importância para a nossa resistência. Chega de sustentar esses aproveitadores, boicote as distros comerciais, no profit, no hip-hop, infozinho. E aí nessa página também, por baixo do texto, né, colado em tirinha, essas tirinhas agora são pretas com as letras brancas, né, e aí várias colagens de fundo também, né, o símbolo da estrela do caos ou da expansão, né, como que é caveirinha, símbolos do intruso, várias escritas, né, assim, de fundo, assim, né, dando uma colagem bem dadaísta. A maioria das páginas dos dois livros é todas assim, né. Próxima página. Casa ocupada, casa reciclada. Romper com toda e qualquer institucionalização dos meus direitos de sobrevivência. Corroer o poder da propriedade, fazendo ativa sem dono, sem número. Fazer viver um espaço abandonado e vê-lo pulsar e transbordar criações e dar vida a si mesma. Saber que o que foi feito pelas próprias mãos e cabeças serão reflexos de apoio e respeito mútuo da tão dita busca pela liberdade. Deixar para trás vícios, rotinas, praticar sua individualidade, seus desejos, espontaneidade como momento, não como se espera. Tentar estar realmente à parte, ser realmente agente da transformação do meio. Na Tora, tentar se dar a liberdade, sermos quem somos e construir, que queremos dia a dia na correria. Muita treta, punk, resistência, autonomia. Squat Dandara. Squatter's Day. Próxima página. Espaço de criação de um cruzamento de lutas, centro social. Diante da situação da manipulação do espaço urbano que tenta de nos etiquetar e colocarmos numa forma, impondo uma padronização de nossas vidas, nós partimos do princípio que dentro dessa realidade ainda sobra lugar a outras práticas, a outras ideias e a um radicalismo em movimento. Nós apostamos de maneira coletiva e individual que é possível aqui e agora de construir num ato a liberdade, autonomia e solidariedade. Que é possível nessa situação de abrir um outro futuro, tentando unir os diferentes grupos de criação humana, o cultural, o social e o político, assim como os diferentes estilos de vida, as atividades, as diversões, a criação, encontros, lutas, etc. Esse lugar do possível nós chamamos de centro social. O centro social seria um pedaço do país ocupado e liberado da lógica capitalista. Esse espaço daria vida a um espaço morto e criaria um espaço público de resistência, respeito das diferenças humanas. O centro social pode ser definido como um lugar de cruzamento de criatividade e um local de luta e combate. É um espaço entre dois momentos, onde podemos pensar, refletir sobre nossa maneira de agir, nossos combates, nossa imaginação e confrontá-los com outros movimentos e outras experiências. É um cruzamento como imagem de alguma coisa que circula, mas ao mesmo tempo radicalizando a ideia, sem ter as leis de trânsito e a guarda que organiza e coordena a ordem de quem vai passar as modalidades de acesso e de trocas. é um cruzamento como criação de um tempo e de espaço, de um espaço específico, centralizando nas lutas e ritmos. Dar tempo de deixar as ideias circularem, abrir acesso para discursos nômades e dissidentes. Mas esse cruzamento é pego num espaço, num território onde é necessário que a gente se dedique para não saturar o espaço, onde a gente transforme o que se vive, se diz o que se passa, mas para poder se abrir e construir nossas trajetórias para traçar novas linhas que a seguirá sozinhas ou juntas. O cruzamento cria conexões entre coisas desconectas. Momento em que se sente a urgência para investir, para apontar o que é importante. De qualquer maneira, se tomarmos a decisão de passar e deixar para lá, a gente pode se reencontrar num outro cruzamento. Pensar, elucidar, confrontar precisa de tempo, fazer parte, transformar, praticar precisa de um local. Cruzamento, juntando essas duas coisas, consegue colocá-las em movimento. O cruzamento é também esse momento em e esse lugar onde os caminhos se cruzam passam, indicando-nos que nem todos os caminhos que a gente percorreu na vida se terminavam numa parede, numa saída sem escolha. A passagem marca a transição e nos lembra, se for necessário, que a revolta é a oposição contra a repressão, não nos ser um beco sem saída. Para expressarmos outra maneira, fatalismo e o seu companheiro, o cinismo, não tem nada a ver com a nossa história. Deixemos esse privilégio para quem diz que a história acabou e que o único futuro é a lógica mercantil. O presente é definitivamente o único momento onde se pode tomar liberdades. De nosso lado, a gente cuida de nossa situação, isto é, a de renovar nossa maneira de agir, nossos discursos, numa radicalização em movimento, juntando a força de viver com o gesto de resistência, de liberdade e solidariedade. O cruzamento está em movimento, muda sempre, não tendo nem centro, nem periferia, nem linha, nem programa, nem base, nem ápice. O cruzamento não é nem um fim em si, nem um meio. É um processo, um movimento que age e que estabelece a relação humana. O cruzamento, como lugar nunca realmente definido, fixo, não tendo nem entrada e nem saída, mas se modificando à medida que outros caminhos atravessam, aumentando em cada bifurcação, a cada encontro, sua capacidade de fazer nascer nos nossos universos fechados, frestas, permitindo de sentir a liberdade. O que a gente põe em evidência é essa ideia, esse espaço público que cria um cruzamento onde diferentes lutas se encontram e colocam em movimento outra cooperação, um outro tipo de relação humana. Isto é, um novo poder de ação coletiva. Esse centro é um cruzamento no sentido que existe algo antes e depois. Então, esse aí eu acho que foi o primeiro zine, pelo que eu entendi aqui. Vai vir umas outras páginas avulsas, que pode ser partes internas do zine, mas eu acho que pelo formato do zine, eu acho que é isso aí. É um zine de folha A4 dobrado em 6 partes, né? Uma folha só. E aí agora vem um segundo zinho, é Intruso em Fuzinhos Quater número 2. Esse já é tipo uma xero que é uma digitalização coloridinha, né? A folha tá meio amarelada assim, né? Dá pra ver que tem umas imagens coloridas nas colagens de fundo, né? Mas esse seria em uma folha 4 dobrada em 4 partes, né? Mais uma parte, acho que interna, com um texto só, né? Acredito que seja isso, pela minha interpretação aqui. Primeiro texto, Visões de uma Órbita. Cá estou tentando mostrar um pouco do que acontece nessas instâncias. Atibaia, a cerca de 50 quilômetros de Sampa, uma cidade serrana que abriga uma ocupa, que completa agora outubro 7 anos de existência. Muitas histórias se passaram desde o surgimento do Squat Taturana, a consolidação do espaço cultural, a reestruturação como casa reciclada, períodos de alta e baixa agitação, como encontros, oficinas, recitais, teatro, gig e várias trocas de conhecimento do que se foi desenvolvendo no decorrer desses anos. A princípio foi formada uma rede de apoio mútuo entre as ocupas de Campinas, Estação Mogiana, Piracicaba, Esquete Dandara e Zona Leste SP Esquete Guaianá, que se buscou, além de estruturação e convívio, levantar discussões referentes à vivência e problemática, organizar eventos em conjunto, assim como comitês próprios, presos políticos e luta antifascista. Com o passar do tempo, vários desalojos, a movimentação se desarticulou, restando esta ocupa e quase chegou ao abandono. Por volta de 2003, outras gestoras assumiram o espaço, lhe dando nova característica, separando a moradia do espaço cultural, criando um bar itinerante e uma oficina serigráfica como forma de suprir os gastos em contas, e a autogestão se dava também em trampos individuais, que no início de 2005 retoma uma nova reforma no espaço com projeto de biblioteca e eventos esporádicos. Daí em diante se inicia os primeiros ataques por parte do suposto irmão do proprietário, que abriu um processo de invasão que obrigou um dos ocupas a pagar uma multa absurda, já que a justiça se põe do lado da propriedade, não teve como recorrer. Esse período marca a chegada de outros moradores e ampliação das propostas que giravam mais pela questão da moradia e autossuficiência, desde uma horta orgânica, cozinha, forno a lenha, reciclagem de lixo, água e também oficinas de serigrafia, anti-arte, literatura e artesanato. Em meados de 2006, se realizou um evento de 5 anos de ocupa, que foi muito instigante a nível de atividades e contatos com pessoas de outras localidades. Rolou uma rádio interna, recitais e sonoridades. Expôs poéticas, artísticas, músicas espontâneas, danças coletivas, apresentação de bandas, skin-ups e muita troca de ideias em geral, onde foi possível explanar a situação que se encontra ocupa à beira de um desalojo, já que CIA, Companhia de Água Local, estava movendo um processo de penhora pelas dívidas antigas e altas multas, e toda uma pressão financeira de que isso acarreta nos coloca num impasse sem muitas alternativas. Ou se entra num esquema de legalidade ou se perde o espaço, ou o Estado te compra ou te aniquila. Mesmo não compartilhando dessa postura e tendo em vista os prejuízos e dificuldades de se mover com todas as coisas, inclusive os animais que temos, está se conspirando formas de continuar resistindo e buscando contatos a partes de outros indivíduos e coletivos que ainda nutrem a ocupação como um meio de burlar as leis, liberando espaços e vivenciando autonomia. Talvez seja este o motivo deste info. Aguardaremos na sintonia. Ocupa o Lamundo. Então, essa página aí foi um infozinho sobre a Casa Reciclada, né? Que era o antigo Esquete Taturana, né? E aí esse era o informe da época aí, né? Acho que o período de 2006, né? Falando sobre o que estava rolando lá. E aí tem de fundo, assim, uma espécie de um grafite, né? Não sei se é um desenho, né? Ou é um grafite mesmo na parede, mas parece ser um desenho, né? De uma espécie de grafite, né? Numa parede, com a janelinha, assim, de fundo da colagenzinha. E essa página toda feita na máquina de escrever, né? Toda escrita, né? E aí a próxima página, que eu acho que eu acredito, né? Pelo meu entendimento aqui, que seria dos zines que eu já vi, que a galera faz desse tipo, né? Que é a página inteira do outro lado, né? Que seria a primeira parte, seria a dobrada em 4 partes, né? Aquela parte lá. Tipo um texto de página inteira, assim, né? Em colagenzinhas, em estrofes, sei lá, parágrafos, né? As colagens não são feitas em todas as tirinhas, são feitas em parágrafos, digamos assim, né? Ocupação em Barcelona. O movimento Ocupa é heterogêneo. A gente de todas as idades, origens sociais, procedência geográfica, tendências políticas e coletivos com interesses muito diferentes, que vão desde teatro alternativo ao antimilitarismo. a gente mais ou menos politizada e envolvida, mas nos momentos de dificuldades nos agrupamos todas para fazer uma frente comum. Às vezes, mas as tendências anarquistas e nacionalistas são incompatíveis, porque todos nós nos definimos como libertários e todos nós agrupamos frente a um sentimento de combate frente à injustiça social, ao fascismo, pensamento único e o abuso de poder. Temos um inimigo em comum, o Estado, porque não são por diversos motivos. Culturalmente, a diversidade também se faz presente e há que se reivindicar mais ou menos a marginalidade como identidade. Nossa forma de sobrevivência procura ser autogestionária, fugimos o máximo do trabalho assalariado e cada um procura sustentar-se com seu trabalho. Alguns centros sociais têm projetos autogestionários que vão desde produzir cerveja natural, pão integral, a hortaliças ecológicas. Grande parte dos ingressos se conseguem dos bares e cafés que há nos centros sociais. Com eles, mais os concertos ou eventos organizados, procura-se autossustentar esses centros e destinar dinheiro a projetos concretos ou coletivos como pró-presos, a rádios livres, os boletins de contra-informação, o pagamento das multas, os advogados de companheiros detidos. Também tentamos praticar o máximo, faça você mesmo, em reciclagem de alimentos, roupas e materiais. Nossos espaços se dividem em moradias e centros sociais, onde se desenvolvem as atividades culturais e as assembleias dos mais diferentes coletivos. Estes oferecem muitas oficinas lúdicas de formação gratuita, que vão desde malabares a capoeira, circo, artesanato, serigrafia, poesia. O movimento Ocupa se organiza horizontalmente em assembleias de bairro e de cidade, onde se discute os temas que nos são genéricos, como a organização de manifestações e demais feitos em comum. Logo, cada casa decide ou não ter suas próprias assembleias para assuntos de convivência e para chegar a posicionamentos políticos que serão debatidos logo em assembleias maiores. A organização é bem informal e espontânea e frequentemente funciona mais por redes de vizinhança, afinidade e amizade entre as integrantes. Se tenta praticar o anti-autoritarismo, a ação direta, a democracia direta, o anticonsumismo, o antissexismo, o antirracismo, a desobediência civil como métodos para a sobrevivência das casas. Se arma espontaneamente uma rede de apoio mútuo para a reabilitação destas e contra os desalojos, repressão e agressão fascistas. As ações se levar cabo segundo os interesses de cada grupo de afinidade, tentamos ao máximo dar vida e proteger nosso espaço, assim como nos prepararmos com estratégia frente à repressão. Também contamos com uma estrutura de contra-informação muito valiosa para nós, de boletins e rádios que difundem nossas atividades e denúncias, e sobretudo contamos com um apoio legal que nos orienta e defende na hora da repressão policial. A ocupação é um meio e um fim em si mesma. O objetivo é mostrar à luz as deficiências e contradições do sistema atual. O alvo de nossos protestos são o capitalismo devastador e sustentável à democracia, que esconde uma ditadura maquinada e, por fim, a sociedade e suas tradições e valores absurdos retrógrados. Em vez de gritar discursos políticos, acreditamos na propaganda pela ação e a prática de nossas ideias e valores como forma de denúncia. Ocupar é uma forma de denúncia. Ocupar é uma forma de vida, desafio e emancipação pessoal. Pretendemos crescer vivendo em comunidade, experimentando atitudes coerentes com nossos valores, reciclar-nos, auto-educando-nos, combatendo os vícios que nossa educação nos incultou. Nosso estilo de vida é nossa proposta política, de alternativa e mudança. Somos atores sociais e queremos desenvolver a politização da sociedade civil e ir implantando a cultura de respeito da diversidade e auto-organização popular. Não precisamos mudar o mundo, e sim criar espaços onde surja um conceito novo de sociedade livre, um mundo onde caibam vários mundos. Nossa crítica à propriedade e sua democracia, que são bases do nosso sistema, assim como a grande capacidade de mobilização popular que temos tido, vão fazendo que o Estado nos considere uma ameaça de ruptura da harmonia social. O preço que pagamos, além das precárias condições de vida que temos, são a penalização e a difamação. Centenas de manifestações públicas, marchas e mostras de apoio e ocupação são o que todavia nos protege da aniquilação total por parte do Estado. No entanto, a estratégia do governo de a criminalização com a ajuda dos meios de incomunicação, relacionando-nos com a violência, delinquência, a droga, o parasitismo e o terrorismo, está dando certo. Uma vez a opinião pública condicionada e predisposta contra nós por meio de desinformação, logo os abusos policiais e a tortura são justificáveis. Este contexto faz que centenas de pessoas infringam a legalidade e nos decidimos a tomar legitimamente o que por justiça social nos pertence: direito a um teto e direito à auto-organização política. O distinto da ocupação não é a apropriação de espaços, sim sua reivindicação pública e a utilização política e cultural desse espaço para incidir na mudança social. O objetivo do movimento é criar consciência do problema social da moradia, que representa ao fundo o problema da exclusão social e a propriedade, que tem um lucro sobre as pessoas no capitalismo. Também tratamos de sacar à luz os abusos ao poder e a cumplicidade da democracia, no avanço do totalitarismo e desta injustiça social escandalosa. Ocupas de Barcelona, livre tradução. E aí de fundo, nessa página, tem várias colagenzinhas, desenhos de punks, né? Fazendo várias coisas, né? Carregando coisas, bike, gatinhos, né? Algumas fotos assim, caveirinhas, ou mais uns escritos avulsos assim também. E a última página, que é a página que seria da folha da frente dobrada em quatro partes, né? Seria a parte de trás, né? Que dá para entender que seria isso, a parte de trás, né? É uma colagenzinha, né? Bem avulsa, assim, as frases também, né? E de tirinhas com umas caveiras, uma caveira com ossos cruzados de fundo, né? Algumas bocas, rostos, microfones. É uma colagem bem dadaísta, né? DII, antifascismo, várias coisas assim coladas de fundo e com as tirinhas por cima. Fome, miséria e violência. Ação direta. Antes. Só quem guarda as armas. Antifá. Só quem guarda as armas, a chave, é quem receia atirar sobre todos. Diz respeito à percepção da realidade e a tomada por si próprio de uma ação concreta para transformá-la. Diz respeito ao trabalho coletivo para resolver nossos próprios problemas, fazendo o que refletivamente acharmos ser a forma correta de ação, sem considerar o que as várias autoridades julgam aceitável. Diz respeito à ampliação das fronteiras do possível, diz respeito à inspiração, ao aumento do potencial, diz respeito ao pensamento e à ação de tomar, não de pedir e mendigar, a urgência das ruas. Anti-arte dada. Monocultura mata biodiversidade. Patrão! Olha a casa lá do caralho! Só com a ferrugem de graça! Se ele é também meu sangue! Só que essa maioria não vale nada! piada. Toma o meu corpo à tortura. Sinto dores em abundância. Mas o grito não me sai. Pelo menos o que for falada, nem que nem a vida. Sinto sangue quente. Vejo a lâmina suja dele. Comprovando a dor. Apenas uma sala escura. Lamentarei o seu desejo de ter e possuir um corpo para que desfrute suas vontades de sacrificar as impurezas contidas em seu interior obscuro, sendo próximo de gozar sobre a dor de quem te dá prazer. Mesmo. O Natal está chegando, cheio de panetones e carne. lugar. Luzes coloridas, a mesa farta, pinheiros enfeitados, a lista de presentes, brincar de amigo oculto, as crianças maravilhadas, esperam Papai Noel. Quanta hipocrisia! Enquanto todos brincam de felicidade, harmonia e paz, milhões de pessoas morrem de fome. Thank you. ela havia percebido, eu já tinha falecido. Ódio! Desespero! Onde estou? Quem eu sou? O que posso fazer? Ouça o eco das bombas. Onde estão atacando? Guarde seu desespero no bolso. Engarrafe um pouco do seu ódio. O seu ódio! É hora de correr! Quem foi boa na ampulheta? O seu desespero. Risque com cuidado o palito do seu desespero e acenda sua garrafa de ódio. É hora! É hora! E aí a próxima página é uma foto de duas pessoas se beijando, né? É, boicote à homofobia. E são duas punks, tanto faz, né? Se beijando assim, e uma foto preta e branca. E é, nós queremos seus dogmas, não queremos seus dogmas nem seus padrões. Contra a homofobia, contra o preconceito, a tendência sexual emana de si próprio. A questão da homossexualidade no movimento punk hoje deve ser encarada de uma forma livre de preconceitos absurdos que são impostos pela sociedade, sabendo-se que o punk afirma sua luta anti-sistema e contra todos os tipos de racismo e preconceito. O punk é anti-homofobia. Apesar de vermos pseudo-punks tomando posturas homofóbicas, nós punks não nutrimos este preconceito imbecil que pretenderam enfiar goela abaixo quando nascemos e crescemos. Coordenação Antifa, Movimentação Punk. As duas próximas páginas são infos, são tipo cartazes, né? Dois cartazes que foi colocado como página aqui de alguma publicação, né? Que eu não consigo identificar qual seria, se é de algum desses zinhos que eu já li, mas eu acredito que não, que é um formato diferente, né, das páginas. Mas tá aqui junto aqui nos materiais aqui. Aí são dois infos e cartazes, né, de sobre o desalojo da época que estava rolando o desalojo, as tentativas de desalojo da estação Mogiana, a estação ocupada Mogiana em Campinas. 26 de setembro, sexta-feira, Squatters Days, que vem o caos, intruso, refúgio e pomba negra. Moradores e punks resistem a deixar a estação. Com a presente ameaça de desalojo, nós, squatters da estação ocupada Mogiana, estamos conspirando fazer uma manifestação cultural de repúdio à implantação do projeto da Unicamp. A ideia é fazer uma caminhada em direção ao centro, com batucada, malabares, faixas, performances e demais intervenções com a participação de outros grupos culturais da cidade. Desde já convidamos a todos interessados a participar desse ato de resistência, a especulação imobiliária que quer fazer sua limpeza social, nos tratando como lixo. No sábado e domingo pretendemos fazer atividades contraculturais no squat, como recital de poesias, exposição de zines e fotos, batucadas, capoeira, jig, feira do rolo, DI, DY, vídeos e trocas de ideias ainda a serem propostas. Contamos com sua presença, não divulgue na internet. O apoio Squad é agora, solução à ocupação. Resistiremos. Ocupação, autogestão. Tem várias colagenzinhas também de fundo nesse cartazinho, né? Tem uma foto logo em cima assim da estação Mogiana, né? Acho que é da parte interna, pelo que me parece, aquilo que eu me lembro. E a outra página também é sobre essas mesmas atividades. São ocupada Mogiana convida. Grupos e indivíduos afins de se juntar a nós na luta contra a política de exclusão que a Unicamp vem praticando para implantar seu centro cultural na área onde moramos, queremos fazer uma manifestação cultural de denúncia aos vários anos de especulação e abandono, assim como a ameaça de desalojo de desalojarem várias pessoas que sobrevivem de forma autônoma com trabalhos informais na região central. Reivindicamos a necessidade vital de moradia a todos nós ocupas e a preservação do espaço comunitário, já existente há quase 3 anos, e também a não utilização de quaisquer meios violentos para a resolução do problema. Contamos com sua presença e criatividade para levarmos às ruas esse protesto, esse grito de várias bocas, de vários versos, de várias cores, de vários gestos. Com muita diversidade, estaremos nos concentrando no Largo do Rosário a partir das 2 horas, no dia 26 de setembro. Saindo da página policial e mostrando seu lado cultural. Contra o descaso e o abandono, ocupação e autonomia. E aí, né, embaixo, assim, nessa página, tem uma foto colorida, assim, da entrada da ocupação, assim, da estação, né? Que são várias ocupações, né, na verdade, né? Dentro da estação, uma estação enorme, né? Vários galpões, né? E aí, essa é a entrada, tá escrito estação ocupada, assim, com um grafite, assim, um gatinho lá. Gatinho arrepiado, que a galera esquete costuma usar muito, né? Sabotagem, se não me engano, o nome dele, ou o nome, o que significa, né? E assim, no cartazinho tem um, né, no esquema onde está escrito 26 de setembro, a data dessa atividade, né, tem dois punkzinhos assim, um tocando um atabaque e o outro com dois pauzinhos na mão, assim, moicano, né, e tal, não sei se seria baquetas, né, na mão, de batucada, né. Próxima página, essa página é sobre o punk. Tem uns desenhos, uma colagem, umas colagens, né, de fotos e desenhos. Aí em cima, assim, tem um punk segurando, um policial segurando um punk, né, assim, que parece estar aí gritando, mas com uma cara meio de deboche, assim. E a cara do policial parece ser uma caveira, assim, pelo que dá a entender aqui. Mas uma foto de um punk embaixo, uma foto do punk do outro lado, uns desenhos dos punks fazendo alguns gestos, com garrafas de bebidas e tal, cabelos espetados, moicanos, mais fotos de punks, uma caveirinha, um DY, e o título desse texto é Punkismo. Gostaria de fazer uma reflexão sobre o punk e o que difere, e o que dizem deste. O punk foi um movimento de contestação dos jovens que não se encontravam satisfeitos com o sistema devido ao desemprego e às demais misérias do capitalismo. Assim, o punk nasceu no caos existente na sociedade, o que é facilmente percebido pela maneira de se vestir, o som e cultura alternativa. O punk se figurou no caos e na natureza que este lhe fez nascer. Uma pessoa disse uma vez que o punk não tinha mais razão de ser. Considero o errado e certo. Certo porque a situação é realmente distinta. Errado porque ainda não nos encontramos no caos. Mesmo que seja um caos diferente daquele que outros punks viveram. O tempo passa e as coisas mudam, os problemas mudaram e a concepção do punk mudou. Em dado momento, o punk ligou-se muito à anarquia, fato não extraordinário devido ao caráter libertário ou à cultura do punk. O anarquismo trouxe ao punk um caráter político e por muito tempo foram inseparáveis. Em contrapartida, o lado cultural do punk se perdeu, ou melhor, se confundiu com a anarquia. Quero dizer com isso que as pessoas se consideravam punks por terem uma concepção anárquica e mesmo assim deturpada. Fala-se muito dos MAPs que aceitavam muitas pessoas sem nenhuma ligação ao punk. Esse erro não se deu por causa da anarquia, e sim pela falha dos punks em propagar seus ideais. E agora me pergunto, quais são os ideais dos punks? Acredito que em um ideal libertário, por isso muito ligado às questões que ferem a individualidade humana, anti-homofobia, machismo, nazismo, sexismo, capitalismo. Ou seja, o punk não é uma doutrina, e sim uma cultura libertária que muitas vezes se liga a correntes filosóficas libertárias, anarquismo, animalismo, niilismo. O punk vive o caos e nele consiste sua total existência. Pode ser. Tem uma interrogação antes. Pode ser. Mas ninguém é igual a ninguém. Nenhum punk é igual ao outro. E cada um tem uma maneira diferente de pensar as coisas. São indivíduos além de punks. Assim acredito que o punk é e basta. Porém, não é aterrorizante que correntes filosóficas venham andar junto ao ideal punk. Para aqueles que tentam resgatar uma postura passada do punk como sendo o ideal a ser seguida por todas, expresso meu repúdio e descontento. Argumento que o resgate do que passou é conservadorismo e nada tem de libertário. É uma imposição de caráter que não respeita a individualidade do ser humano e despreza a personalidade de cada um. Espero que todas as correntes libertárias sejam respeitadas dentro do movimento punk. Que as brigas pelo que é certo ou errado dentro da cultura punk não se tornem sermões de igreja, nem se transformem em dogmas incontestáveis. A própria negação do punk é algo a ser refletido. O que deve ser negado? Penso que é aquilo que nos tira da liberdade de sermos o que realmente somos. A negação inconsistente é algo meio que rebeldia sem causa. Digo isso porque espero que o punk seja, para mim, todo um ideal de vida, que não venha a acabar com o tempo como aconteceu para muitos. Que minhas necessidades passem a fazer parte da minha cultura, que é a cultura punk. Para aqueles que se consideram donos da verdade da cultura punk, peço para refletir se alguém nasceu um punk exatamente igual que você é. O punk é uma evolução como tudo. Se você acha que estar na cena há mais tempo é saber o que é ser punk, digo que você é um idiota fracassado e que sua atitude significa hierarquização. Respeito deve ser dado a você por seus conhecimentos, mas não deve haver desrespeito aos que começam a se interessar pelo movimento punk. Mesmo aqueles que ouvem bandas que se julgam punks, mas gravam por grandes gravadoras. A este deve ser dado maior atenção, pois talvez venham a ser grandes defensores da causa punk. Se não forem, irão logo pegar seu caminho de volta e deixar o punk para pessoas que gostam de liberdade. Som punk, visual punk e cultura punk. A máxima igualdade é aquela que permite o exercício da diferença. Jaime Cuberos. Essa é uma frase no final do texto do Jaime Cuberos. Radicore, cultura alternativa. Na lateral direita, assim, da página, tem uma frasezinha, né? Da pessoa que escreveu esse texto. Espero que o que escrevo venha a ser criticado e reelaborado para a evolução do punk e do indivíduo, que assina por pu. Punk nunca será punkismo. Próxima página, não tem um texto assim concreto em si, né? São várias frases jogadas assim, né? Com as colagens de fundo, de fotos e desenhos, boicote de charge da época, né? Que dá muitas voltas da porra louquice de charge, né? Com seus filt lucre aí, né? Seus lucre, essas porra de turnê de pra ganhar dinheiro, né? E aí, contra a cultura não é comércio, hardcore não é moda. Contra o falso hardcore, anti-forfã, sub-knup, ataque, caos, boicote. Mate seus ídolos, punk sem deuses, sem mitos. Fuck off and die, suckers. No profit, D-I-Y. Discharge is dead. A próxima página é tipo um convite, cartazinho, né? Com as colagens coloridas, assim, de fundo, né? Que é anti-natal, né? É contra anti-natal. Aí tem umas colagens, tem um cara de um palhaço, uma coisa que parece um microfone com uma coroa, uma caveirinha, bocas, olhos, bocas com dentes, bocas sem dentes, pedaço de olho, várias coisas assim, camisinha. E com a camisinha com aquele bagulho do átomo assim em volta, assim, né? Não entendi muito a ideia, né? Mas. E uns dois bonequinhos todos de preto, assim, espécie de um desenho, assim, né? Mas não parecem punks, mas tipo, todos de preto, assim, né? E aí o nome do evento seria Confra Antinatal, né? Em Campinas. Shit. Quinta, 23/12, pedágio. Próximo a caixa postal às 16 horas. Colagens e outras intervenções antinatalinas no rolê. Sexta, 24/12. Batucada, malabares, danças, heresias e trincação em geral. sábado 25/12, ressaca. Ah, tá, agora eu entendi as datas, porque tá as letrinhas meio de máquina de escrever, né? É, a primeira atividade dia 23, segunda dia 24 e essa próxima sábado dia 25/12. Ressaca e ensaio aberto. Domingo 26/12, roda de capoeira, Angola e grafite. Durante o evento Conspirações, lá poema Escritos Malditos. Aí próxima página também é uma atividade, né? Julho de 2006, né? Da Casa Reciclada. Esse aqui é da Casa Reciclada, em Atibaia. É, cruzamento e fermentação de mutantes. Dia 21, 22, 23 de julho de 2006. Do 6, né? Provavelmente. É, Casa Reciclada, há 5 anos de ocupa, poesia marginal, exposição, sarau, performance e demais intervenções espontâneas, trocas de ideias sobre experiências comunitárias, vivências coletivas e autônomas, rádio 111 ou 111 ou 3, né? Interferência interativa interna, feira de bugigangas, som aberto. Traga seus catafrechos, instrumentos, fantasias, materiais, coisas gostosas. Cobertor, Atibaia está frio. Apoio etílico e vegano. Bar, não sei quanto. Aí tem um monte de baratinhas, cachorrinhos, gatinhos, símbolo de squatter. La Poema, assim, com 10 anos, né, de La Poema, tá escrito. É, com um bonequinho assim, parece ser um robozinho ou uma cara de pedra com um olho sangrando e uma espécie de coisa, parece que a gente parece tipo um coringa, né? Parece ser um coringa, mas é meio quadrado assim, né? Meio diferente, né? Bem diferente mesmo, com a cara de pedra assim, né? Parece ser uma pedra. Eu não sei se a ideia seria essa, né? Eu não consigo, né, explicar legal aqui esse desenho, mas é muito da hora. Mas tipo, se fosse um coringa assim, né, com um olho sangrando e aquela coisinha do cabelo, daquele chapéu do coringa assim, né? Não o coringa do Batman, né? O coringa é o coringa da carta de baralho, esse coringa tradicional, né? Mas de uma forma bem diferente, bem, bem louco assim o desenho. E aí a próxima página é umas fotos, assim, tá bem obscuro, né? Da Autocadáver, da banda. Autocadáver, né? E aí tem foto de Gig, aí tem uma foto com Miséria cantando, tem uma foto aqui que parece o Osmar, Mariana, outra aqui o Dino de Costa tocando, que eu não consigo entender, mas parece o pessoal trocando ideia em algum lugar. Um outro também de Gig, acho que é na Casa Reciclada, né? No Taturana, ou na Casa Reciclada, né? Não sei em que época. E aí tem o Léo tocando, Suzana, Dino. E aí mais uma outra foto embaixo da galera sentada trocando ideia também, né? Não dá pra ver, tá bem pequeno, bem escuro também. E aí essa agora é sobre o Squat da Andara. Então esses infos todos estão bem desordenados, assim, não estão em ordem cronológica, né? Porque cada atividade dessas que apareceram são épocas diferentes, né? Tipo, o Squat da Andara é bem anterior a tudo isso que foi lido aí até agora, né? Aí essa aqui é uma página sobre é um info, né, sobre o Squat da Andara. É, tem uma colagem também, né, de fundo, com vários desenhos de punks, com bandeiras, gatos, preto, mais coringa, que é o símbolo da La Poema, né, no caso, né. E aí, que era o coletivo de poesias, né, de poesias coletivas, poesias marginais da galera que rolava na época lá, né. E tem uma colagenzinha tipo de recortes, assim, né? Com as letrinhas, tipo recortes de revistas, de jornais, escrito Squat da Andara. Cada letrinha cortadinha em separado, que eu acho muito da hora. E aí de fundo que tem umas fotos da casa, né? De várias partes da casa, assim, né? Um bonequinho daquele da época que rolou as manifestações contra a Alca em São Paulo, né? Com uma cara meio sinistra, assim, com chapéu dos Estados Unidos. E um outro punkzinho desenhado de caneta esferográfica, né? E aí é o seguinte. Desde o dia 19/1/2001, ocupamos a casa que se encontrava totalmente podrona e destruída. Durante o tempo que estamos na casa, aconteceram várias coisas. Ligamos a água, muramos a frente, grafitamos e pintamos alguns cômodos. Estamos limpando o quintal para fazer uma horta e cultivar ervas medicinais. Neste tempo, rolaram alguns gigs e pedágios beneficentes aos quets e muitos punks colando para cá. Rolou o Perifa Caos, um gig que virou a correria para ligar a água. Também a presença de vários punks foi muito da hora. O gig foi no Chaplin. E quase descabela o roqueiro dono do bar, que esperava o público e acabou vendo um monte de punks bêbados vomitando na frente do bar. Não estava no script, assim como uma performance que deixou o cara perturbado. No outro dia do evento, que seria como grupos de rap, estes deram várias brechas e furaram de última hora. Pelo menos alguma coisa aconteceu, sobrou 50 brejas e trepidamos. Drunk Fuck. Um outro gig que rolou no mês de agosto em um bairro da periferia foi mais de boa, juncamos e bebemos com força. E tiramos parte da grana para ligar a energia elétrica. Ultimamente rolaram algumas tretas com os fascistas e boatos sinistros. Ficamos espertos e em alerta constante. Estamos estruturando algumas lances no Squat, como arquivo de materiais, livros, zines, e com a ligação da energia podemos dar início a outros projetos como Silk e um estúdio para ensaio de bandas. No começo morávamos em 2 indivíduos e no momento estamos em 6 punks. Tem rolado afinidade de convivência, apesar de diferenças, a rotina e o estresse no sangue. Isso. Conseguimos fazer algumas coisas juntos, pois sem energia o tédio aumenta e o bar torna-se uma extensão do squat. E temos resistido impregnando a cidade com poesias e adesivos. Quem estiver afim de colar, dar uma força e sentir a nossa realidade, não apenas turismo, será massa você resistir junto com a gente, punks. Squatter, drunks, punks, crust as fuck. Autonomia não é utopia, ocupar, resistir e produzir. Punk antinazi na veia. Squat da Andara. Então, isso aí é meio que, né, o primeiro, um dos meus cartazes, né? Tô relatando lá como foi o lance da Ocupa e como tudo começou lá, né? E o que tava rolando nesse momento aí. Tem uma letrinha aqui também de canto do som, acho que era da Auto Cadáver. Anticapital. O capital mata. Matemos o capital, que é a certeza deste mundo desumano, mundo sobrevivente do caos, onde eu acordo todos os dias, sinto o ar negativo, árvores estão morrendo e as multinacionais crescendo, capitalismo não é progresso, e miséria é a destruição, letra rasgados pelo caos, falei Auto Cadáver, mas depois que eu vi aqui, rasgado pelo caos, e que era a banda que rolava na época, né, que o Auto Cadáver era a banda que era toda formada por integrantes aí do Squat da Andara, né? Rasgados pelo Caos foi formado acho que lá no Donatina. Nessa época eu não sei se o Rasgados pelo Caos ainda estava ativo, mas depois eles vão trocar integrante quando vai todo mundo pra Mogiana, né? E aí lá vai se misturar todo mundo. Já era todo mundo misturado, na verdade, né? Só que com as ocupações, né? Cada galera foi pra um canto, né? Que dá através do Donatina, a galera se espalhou pelo interior de São Paulo aí, em várias ocupas, né? E aí as bandas depois vão se mexicando, os integrantes, né? E aí vão tendo variedades conforme o passar do tempo. A galera vai migrando, vai viajando, vai indo para os outros ocupas, vai dando rolê. E aí os integrantes das bandas vão intercambiando entre eles e montando, né? Mantendo as bandas vivas, né? Porque às vezes sai um integrante de viagem, aí a banda, pum. Aí vem outra pessoa de outra banda, ah, pô, subo, pá, fico lá, faço lá no lugar lá do fulano e tal, pá. E aí é assim, as bandas foi. Até eu estava, o momento que eu estava lá, eu vi muito essa rotatividade de integrantes em todas as bandas, e rolaram muitas bandas nessas ocupas aí. Acho que eu não me lembro de nenhuma banda da Casa Reciclada nem do Taturano, mas do Taturano e Casa Reciclada, assim, mas eu não peguei a parte quando já era Casa Reciclada, então eu não sei o que rolou de bandas por lá. Mas lá rolaram vários gigs. Agora, bandas que foram formadas lá, eu não sei. Não tenho informação nenhuma até o momento. É a próxima página, a última página desse material aí, né, seria do intruso, né, dos zines do intruso e relatando essas épocas aí, mas acho que é um material misturado, misto, como eu falei antes. Então essa página é Cooperativa Nigra K, Cato na Tora Distro Caos. A proposta inicial seria uma distro voltada para a difusão da cultura punk, feita somente à base de troca. Temos a ideia de distribuir patches de bandas, protestos, fitas, zines, adesivos contra a comercialização e massificação do punk e como incentivo à sua produção fora dos meios capitalistas e pseudo-alternativos que parasitam e lucram com nossa expressão, que seriam de punks para punks. Temos alguns materiais e estamos nos estruturando para em breve lançar um catálogo. Aguarde novidades. Antiforfana, Tora, Punks from Punks, Laranja, Pseudo, Nem Cola, Contra a Cultura em Movimento. E aí vai falar um pouquinho das bandas, né? A banda São Culotes acabou, está saindo da cova um outro projeto, Alto Cadáver. Estamos fazendo alguns sons que retratam nossa realidade caótica, sentimento pela desgraça humana. Alto Cadáver, aí tem umas letrinhas do Alto Cadáver. Punks nas ruas, fazendo caos, sentindo caos. O ar que não respiro, é o ódio que se inspira. Contra a cultura antissocial. Destroços, sinto seus olhos fecharem. Os tiros não param, só sangue e carcaças. É só o começo da guerra, o fim com certeza está próximo. Outra, o ódio e resistência. Punk é contra a cultura, não é etiqueta para playboy vestir. Ódio à cultura massificada é o que nos faz resistir. Alto Cadáver, um morto-vivo sem esperanças. E aí umas poesias avulso, né? Umas colagens de poesias, de frases. Clonagem, estágio final de segregação. Clones humanos perfeitos, robôs, sua evolução, sua extinção. Escolhemos o sexo, escolhem a raça. Escolhem o sexo, escolhem a raça, para perpetuar sua desgraça. Milhares e milhares, milhares de mulheres estão sendo usadas como cobaias para testes científicos de clonagem humana. Purificação do gênio, manipulação racista. Limite da alienação de fantoches que nunca vão se opor. Clonagem, exultação da ciência, uma insulta à vida. Misoginia. Enquanto a dor da existência não se acalma, apenas de vez em quando. Anestesia, me diz o que tem de humano dentro de você, suas ideias, o que chama de cultura, sua misoginia. Tudo que criou já não traz mais alegria, e quando consegue ela já não dura nem um dia. Ser humano é um fracasso, mas não são muitos. Squat Dandara. E aí tem várias fotos dos punks da galera de lá, assim, alguns eu reconheço aqui, né? Que dá pra ver as fotos, tem Danca, Miséria, Osmar, Suzana, Calba, Miguel, e tem uns desenhinhos, alguns outros punks que eu não conheço, eu acho, não me lembro, né? Também não conheci mesmo, né? Porque deve ter colado muita gente lá nas épocas que eu não estive lá, né? Não estava lá e não estive também, né? vivem a covardia, proliferando essa crença inútil, sortindo lazeres da vida. Eles se aproveitam da fadiga física e mental do trabalhador para inventar falsos aliados do céu. Tudo mentira! Então é um suspiro, mas ainda eu sei que eu vou morrer. Muito paranoico que acredita em Deus. Quando você acredita, a igreja se explora. Não, não há igreja. Quero a faca que eu mesmo afiei. Quero a garra. faca que eu levo a vida. Quero a cara do... Rejeito toda ordem artificial, toda pátria e todo falso amor, e nojo toda injustiça, toda opressão e todos os seus aliados. Realidade, quando eu virar na banda música, aumentando o meu ódio em taça de papel, sentindo os transeuntes na rua do nada. Fazendo em seus olhos o vazio da ignorância e da complacência, serve minha fábrica. A cada passo que dou, encontro um pedaço de mim. Nas agendas, poeiros e latas de lixo, nessa imunda cidade. Sigo minha filha sorrindo, a guerrilha nunca me foi tão atraente. Pela liberdade. Pois minha rotina tornava-se meu cárcere. Como um fantasma, perambulo por entre os vivos. Vejo homens que não deixaram de ser macacos. Assim como o verde é negro para os velhos, o azul do céu é preto para o meu olhar. Poeta solitário que sou, choro meus poemas melancólicos, de folhas brancas. Agora tenho que caçar para sobreviver. Preparo minha armadilha. A salva do velho. A gente procura um outro desejo. E a gente resolveu usar a banda assim para falar de sentimento. Porque sentimento é uma coisa que fica reprimida no ser humano. Beleza, bora. Necessário estar sempre embriagado. Tudo se reduz a isso. Nosso único problema para não sentir do fardo horrível do tempo é que vos abala, que vos faz perder por terra. É preciso que vos embriague sem cessar. Mas de quê? De vinho, de poesia, de virtude? Como achar de melhor? Constante que vos embriague. E se algumas vezes nos degraus de um palácio, nas verdes relvas de esforço, onde a solar a solidão de vosso quarto despertado, com a embriagueja atenuada e desaparecida, perguntais ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, de tudo que foge, de tudo que canta e tudo que fala. Pergunta-lhe, que achas disto? E o vento, e a vaga, e o pássaro, onde responder? É a hora de embriagar. Para não seres martirizados os prazos do tempo. Embriagai-vos sem trégua, de vinho, de poesia ou de virtude. Como achar de melhor? Mundo. Mundo. Mundo. O mundo é um esgoto. A única sujeira que ruga minha pele é o preconceito e o racismo. E quando existe governo militar, vai ter pessoas indignadas passando fome no meio da rua. Ah! A burguesia deixa o Estado cada vez mais rico. E o pobre vive que nem rato do esgoto. Então, esse aqui é um info que eles iam publicar, que a ideia é que era publicar depois no terceiro info dos Quest Dandara, tá? Quer dizer aqui, eu tá dizendo aqui, o texto a seguir será publicado no terceiro info dos Quest Dandara, no caso Intruso, que relata a realidade que vivíamos antes do desalojo. Então, é tipo é um relato antes do desalojo, né? Que aí esse material foi lançado lá em Campinas quando eles estavam. Já era o pessoal dos Quest Dandara foi para lá e ocupou lá o Intruso, né? E na estação Mogiana também, né? Que eram três, que eram as ocupas lá, as três ocupas punk lá, né? Bomba Negra, que foi a primeira, depois o Refúgio e depois a terceira, o Intruso, né? E aí esse infozinho aqui é sobre o antes do desalojo, né? No Dandara, em Piracicaba, mas foi feito em Campinas, né? Esse info aqui, pelo que eu entendo aqui, né, do que eu tô entendendo aqui, do que foi na época, né, e não me lembro as clarezas, né, como tudo foi feito, até mesmo porque essa parte aí eu não participei dessa formulação disso aí, né, eu só estava lá naquela época e tal, trocava muito com esses pessoal, que era uma galera que eu tinha muita afinidade, né, do Intruso, né, e aí eu é assim, Intruso, Infozinho, Squatter, Campinas SP. E aí, punks, firmeza? A revolta escueta continua mais do que viva. Sobrevivemos e impregnamos nesta cidade de merda que é Piracicaba. 4 manos e 3 dogs tentando romper. Somos 4 manos e 3 dogs tentando romper com nossos próprios vícios e hipocrisias. Nosso objetivo de criarmos um espaço onde damos evasão à nossa autonomia se alonga por 1 ano e 4 meses. Cultivamos, nesta casa, cultivamos alimentos e uma horta da hora que cresce cada vez mais, pois temos espaço para isso. Reciclamos algumas coisas. como o lixo orgânico para esta horta, jornal para isolar e estúdio de ensaio que montamos com toda a precariedade possível, móveis e tudo que possa virar alguma coisa. Pretendemos reformar o segundo barracão dos fundos com a intenção de fazê-lo um espaço para oficina de serigrafia, mostras de vídeo e ateliê de tatuagem. Temos ainda material de serigrafia que utilizamos na produção de adesivos e camisetas. Iniciamos uma cooperativa de pinturas, faixas, grafites e pequenos serviços de reformas. Não temos a intenção de criar um espaço cultural, mas sim um espaço de difusão contracultural que receba, como tem acontecido desde o início, visitas espontâneas de manes da quebrada da cidade. Nossa biblioteca tem recebido muitos materiais de punks e da biblioteca da cidade. E de manos punks firmeza, que tem contribuído muito para não cairmos na apatia, pois a localização dos quets numa área muito burguesa nos deixa muito isolados. Estamos começando a grafitar os muros da casa e arrumando o sótão para se tornar mais um espaço ocupado por nós. Atualmente estamos organizando atividades contraculturais autônomas com alguns hip hops daqui em bairros periféricos que tem nos aproximado de outros. Essa parte tem um trechinho que não está legível, né? Tá meio bem apagadão a impressão aqui, nem no scanner, nem no original dá pra ler direito. Bem, punks, poderiam nos apoiar com materiais, zines, fitas, patches, tudo DIY, para trocarmos em nosso projeto de uma distro, totalmente à base de trocas e de punks para punks. E é claro, nem tudo são flores. Nossas dificuldades estão em pagar a conta de luz, consertar as caixas de estúdio, só uma funciona, ter uma infra mais eficaz contra as ameaças dos skin cheats, etc. Para todos os manes que já nos apoiaram e para aqueles que resistem subversivamente enquanto a tempo se mantenha à margem, à parte, façamos de nós mesmos uma ameaça real ao sistema. Ocupem casas, promovam a desobediência civil e sejamos uma pedra na cabeça de todos os bastardos que nos cercam. Ocupa as quests da Andara, Mariano, Osmar, Dino e Sucuri. Desalojos Quest da Andara, 4 de junho. A neurose começa neste dia quando a vizinha veio nos avisar que já haviam vendido a casa para ficarmos atentos com a visita do oficial de justiça, que chegou logo à tarde com a liminar de reintegração de posse, nos dando prazo de 2 dias para sair do imóvel. Na sequência aparece o dono e seu advogado querendo levar nossas coisas para um galpão. Conseguimos enrolar os caras entrando em contato com o advogado para dar a entrada na papelada lá nos papéis e ganhar mais um tempo. Os caras proporam um caminhão fácil para mudança e nem sabíamos o que teríamos direito com as benfeitorias. Depois de um período conturbado de agitações e calmarias, o desalojo foi marcado para a próxima semana. Ficamos a refletir os meios de resistir, mas na terça, antes dos 6 às 8 horas da manhã, o desalojo acontece, tudo é retirado e levado para o Pomba Negra, em Campinas, que é uma ocupação, também sofre ameaça de desalojo. Agora aguardamos a resolução do processo, dando continuidade a nossos projetos, resistindo num dia a dia caótico, sem muitas perspectivas, ocupando melhor os espaços e descentralizando as atividades pela diversidade cultural, onde o indivíduo seja peça fundamental para uma estrutura realmente autônoma. Não há autonomia coletiva sem autonomia individual. Ocupação no utopia. Squat resiste. Aí tem um desenho, né, de uma estrela com aquele símbolo Squat por cima, assim, escrito No Utopia em volta. Uma estrela do caos, expansão. Um Vzinho, uma bola, que eu não sei o que que significa. É verde, parece aquele bagulho do Partido Verde, sei lá, que porra que é essa daí. O V de Vingança, pode ser também. Squat resiste. Para finalizar, esse é um cartaz de uma atividade que rolou lá no Scratch da Andara, né, 29, 30, 31 de outubro, acho que de 2001, né? E foi para religar a luz, né? E rolou um pedágio e tal. E foi nessa época que eu colei lá a primeira vez, eu acho, se eu não me engano. Aí que eu ajudei lá nesse corre lá e tal, que eu me lembro, assim. Então é o seguinte, Squat Dandara. E aí, punks, firmeza? Se liga na fita, dessa vez vamos ligar a luz nesta porra. Pedágio beneficente, 29, 30, 31 de outubro. Completar a grana da energia. 2 de novembro, se você ainda estiver vivo, vídeos, teatro na cena punk, punks latino em Chicago, expo, fotos, poesias, zines, troca de ideias, contra a cultura punk, relação com Sharp Hash, e 3 de novembro, confra geral, janqueria, hardcore, na Tora, traga sua contribuição, rango, goró, Arabu, outras coisitas mais. Bandas que rolaram no programa: Catarro Bruto, Alto Cadáver, Sansculote, Flores no Lixo, Fúria, Angústia e Desejos, Favela, Rasgados pelo Caos, Cruz Tocouro, Gritos, Ódio e Dor.